Guilherme! Oi, oi, tudo bom? Eu sou o... Sabe quem eu sou, não sabe? Você? É. Você é o... Eu sou o cara de cavalo, amigo. Cara tá de cavalo? Tá de bobeira, porra. Como é que tu topa na rua comigo que tu me reconhece, mano? Tô bizarro pra caralho, sinistro, amigo. Não, foi mal, foi mal. Aí, amigo, eu vou falar o seguinte, maluco. Faça umas rimas aí, tá ligado? Eu queria apresentar aí que eu tô com... O cão falou que eu rimo bem, tá? Todo mundo fala que não, só que o cão falou que eu rimo bem. Queria fazer um disco com você, cara. Porque comigo? Eu sou seu fã, Guilherme. Comigo? Quer fazer um disco comigo? É. Pô, mas... Tá difícil agora fazer disco, tipo, eu tô ocupadão, cara. Entendeu? Mas deixa eu cantar pra você só um pedaço da minha letra, cara, por favor. Cantar no meu ouvido? É, Guilherme. Canta aí, fala o seguinte, seu cara de cavalo. Eu pego a minha metralhadora, clic, clac, pô, cavum, cavum. Eu só jogo as granadas, bomba, K-47, Glock, M16, fuzil, pistola, metralhadora. É mais ou menos assim, cara, para. É o tipo, meu forte é a rima. Meu forte é a rima. Pô, gostei, cara de cavalo, gostei, cara. Porque eles falam que tem a métrica boa, a rima. Não, ficou legal. O cão é um cara que entende, ele entende música. Eu gosto dele. Você tá falando que o cão é sinistro, amigo. Não fala assim não, amigo. Não, beleza. Com respeito, com respeito. Tá de chacota de cima do chacota, chacotando o cão, amigo? Não, o cão é respeito, rapaz. Tá rindo de quê, amigo? Tô rindo de nada, não. Tu tá rindo de quê, amigo? Não, tranquilo. Ô, cão, tá rindo. Esse cara é muito fantástico.